a espadinha no chão, a espadinha no chão, a espadinha no chão, a espadinha no chão. Só putaria, porra, só putaria, porra, só putaria, porra, só putaria, porra. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. O DJ Francinho vai te passar a visão. Aspadinha no chão, aspadinha no chão, aspadinha no chão, aspadinha no chão. Só putaria, porra, só putaria, porra, só putaria, porra, só putaria, porra. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. O DJ Francinho.